Aí, Michael do rap, moro? Morador da Vila Santa Terezinha, Sumaré. Aí, covarde, escute ou tape os ouvidos se puder. Não bajulo ninguém, nem quero ser bajulado. Atualmente, meu caro, tem uma pá de pela saco. Ando no sapatinho, sem tumulto, né não? Eu tô no corre do rap pra qualquer situação. É tudo no meu nome, a minha parte eu faço. Sem dar falha, trutão, sempre no mesmo compasso. Não sei se você está prestando atenção. Não quero ser elogiado, só quero compreensão. Quer falar mal de mim? Demorou, vai em frente, dá nada não. Aí só quero perturbar sua mente. Narrando sem piedade, meu foco é a favela. Meu som é masterizado e pasteurizado, seu guela. Penso pra escrever, não escrevo sem pensar. Aqui é definição, se Deus quiser vai constar. Tá vendo aquela barreira? Eu calço 43. Com uma pisada de mestre, derrubo numa só vez. Pesado na agressão, suave no palavrão. Vocabulário macabro pra desossar o vacilão. Alta definição, fidelidade de som. Qualidade é mato, verdade sem distorção. Sou morador da favela e nem precisa falar. Na humildade truta, tô pronto pra disparar. Preto sangue bom, rap. Aperte o play, homem de ferra. O rap é isso aí, tá de formação. Ouça essa voz, que quer adivinhar. Você é comigo, na fé, bandido. Se segura que o terror nem começou. Revoltado eu estou, então me diz quem não está. Quem vai partir pra cima, quando o chicote estralar. Prolongue a sua vida útil na favela. Respeite pra ser respeitado, nunca deixe brecha. Tá com orgulho ferido, então continue escutando. Porque na cena do louco tem sempre um doido insano. Sem perder a essência, sempre na mesma trilha. O trem está na linha, truta e não descarrilha. Foi feita a conexão, Itajaí Sumaré. Os guerreiros aqui prosseguem firme e forte de pé. Tô pronto pra disparar, de microfone na mão. O homem revoltado, aqui não tem compaixão. Zé Povinho, zóio de Lula, vai sentindo o baque. A máscara caiu, detonei seu disfarce. E aí, Mr. Satã, falador eficaz. Sua pedra no sapato, tira teu sono e a paz. É sem massagem trutar, meu som batendo pesado. Definição entre em cena, estamos conectados. Se não impressionar, não vou decepcionar. A nossa cara no rap é chegar e representar. Pra quem é verdadeiro, um salve de coração. Tenho meu respeito e consideração. Preto sangue bom, rap. Aperte o play, homem de PA. O rap é isso aí, que dá de formação. Ouça essa voz, quem quer adivinhar. Oxé comigo, na fé, bandido. Se segura que o terror nem começou.